Sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite! Está entrando no ar o programa Onda DX, nas ondas sonoras da Voz da Rússia, serviço de língua portuguesa. Eu sou Danilo Nonato e nos próximos minutos vamos fazer uma viagem no mundo do rádio. Diariamente vão ao ar duas emissões da Voz da Rússia em língua portuguesa, de 21 às 22 horas UTC para Portugal, nas frequências 7.440 e 5.920. Das 23 a 0 hora UTC para o Brasil, 11.605, 9.965 e 11.510. Na internet, ouça o programa em tempo real, portuguese.ruvr.ru. Atualidades do rádio no mundo. Em nosso programa de hoje, vamos entrevistar o presidente da ANRAISE, Instituto de Radiocomunicação e Pesquisas Aeroespaciais. Com a gente aqui no Onda DX, da Voz da Rússia, Salles Moreno, PY1 IBM do Rio de Janeiro. Salles, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fale pra gente quais são os trabalhos da ANRAISE voltado às escolas técnicas, universidades e ao radioamadorismo no Brasil. É, Danilo, nós estamos à frente desse trabalho, né, junto com uma boa equipe aí de pesquisadores, com o objetivo de fazer as pessoas entenderem, a sociedade principalmente, o que é pesquisa aeroespacial, de forma que possa ser levado principalmente aos estudantes, pois muitas das pessoas pensam que fazer pesquisas aeroespaciais é voltado para cientistas, né? Requer altos custos com o aprendizado, e o nosso objetivo é mostrar de forma clara, objetiva, principalmente para os estudantes das escolas técnicas, universidades, que não é bem isso, né? Nós podemos desenvolver artefatos, CubeSat, que são satélites pequenos, de peso muito leve, né? E, ao mesmo tempo, mostrar para os jovens como é bom pesquisar, seja a radiocomunicação ou até mesmo as pesquisas aeroespaciais. Você está pela emissora Voz da Rússia, uma boa noite. Nós estamos falando com Salles Moreno, PY1 IBM do Rio de Janeiro, aqui no Onda DX, na Voz da Rússia. Salles, a organização brasileira ANRAISE, ligada à NASA, já promoveu alguns bate-papos de estudantes brasileiros com tripulantes da ISS. O último, em 2006, contou com a presença no espaço do astronauta Marcos César Pontes. Fale para nós um pouco mais desta conquista para vocês da ANRAISE e radioamadores. É, o Instituto, ele também tem essa facilidade de interagir, uma que ele também dá suporte ao projeto ARIS, né, um projeto onde a NASA faz o interfaceamento entre os tripulantes da ISS, a comunidade, digamos, os estudantes, né? A ANRAISE, ela teve esse privilégio de fazer não só um contato, né, mas vários contatos com a Estação Espacial, em especial na ocasião que o nosso astronauta brasileiro estava a bordo. É, fizemos recentemente isso com os estudantes da escola americana. Fizemos também com os escoteiros, né, a União dos Escoteiros do Brasil, e onde tivemos um aproveitamento muito bom, pois ali os estudantes puderam ver, né, e sentir como que é feito um contato aeroespacial, ou seja, terra, espaço. E foi um dia muito bom. Eu creio que a missão da ANRAISE está sendo muito bem desempenhada. Temos belíssimos profissionais, como Tadeu Fernandes, fundador, a Mary, que tem vários cursos da NASA. Hoje ela comanda a gerência educacional da ANRAISE. Salles, além da NASA, a ANRAISE mantém contato com a Agência Espacial Russa? Sim. Recentemente fizemos contato com os dois cosmonautas russos, né? Porque nós fizemos, há alguns anos atrás, um seminário. Foi o primeiro seminário internacional aqui no Brasil, contou com a presença de Bob Luringa, é o inventor, o criador de um protocolo de comunicação que é muito usado no satélite, chamado APRS. E recentemente, através do Tadeu Fernandes, ele que administra mais essa parte aeroespacial, está sob a diretoria dele, fizemos contato aí com os cosmonautas russos para que possamos trazê-lo até o Brasil, isso dependendo, evidentemente, de autorização da Agência Espacial Russa, para que ele possa nos passar, primeiro, o convívio dele, né? Ele que já esteve a bordo da ISS, e outros projetos que eles estão fazendo agora, que inclusive inclui o radioamadorismo na exploração à Lua. Tem um projeto a qual a participação da radiocomunicação dos radioamadores é fundamental. Então, nós não temos uma data prevista ainda do seminário, mas teríamos o maior prazer de receber aqui os dois cosmonautas russos, que são referência na comunidade científica aí da Rússia. Salles, o nosso tempo já está chegando ao fim. Em nome da emissora Voz da Rússia, agradecemos pela disponibilidade para esta entrevista. Gostaria da sua mensagem final para os ouvintes do Onda DX. Obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui na Voz da Rússia e dizer também da importância da transmissão da Voz da Rússia na língua portuguesa. Nós aqui somos muito carentes de saber o que acontece fora da nossa nação e queremos cada dia mais estar próximo, perto de todas as rádios internacionais, em especial a Voz da Rússia. Tem um belíssimo trabalho, um belíssimo diretório da língua portuguesa. A todos vocês, radioamadores de todo o Brasil, o meu muito obrigado e vamos incentivar os jovens a se tornarem verdadeiros radioamadores. Meu nome é Salles Moreno, eu sou o PY1 IBM. Um grande abraço e até o próximo programa. Nós falamos com Salles, o PY1 IBM, presidente da ANRAES, Instituto de Radiocomunicação e Pesquisas Aeroespaciais. Para mais detalhes, acesse o site do Instituto www.amrase.org. Novamente, www.amrase.org. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E agora, pelo Onda DX, vem chegando o quadro Entendendo Melhor as Bandas e Faixas. Faixa ou banda de FM? Frequência modulada é, na verdade, o tipo de modulação e até podemos ter transmissões em frequência modulada em qualquer banda. Mas, em alguns países, convencionou-se que a faixa de frequência de 88 a 108 MHz seria chamada de FM. Esta faixa ou banda está situada na faixa de VHF, que tem como características baixo ruído e sofre muito pouca ou quase nada de interferência. Excelente qualidade sonora desde que o sinal seja relativamente bom. Alcance médio de 30 a 50 km e, em alguns casos, podendo chegar ou passar dos 100 km. A onda de rádio desta banda tem facilidade de penetrar interiores de casas e prédios. Ideal para transmissões regionais ou locais. Por utilizar frequência alta, sua antena é bem pequena em relação a ondas curtas e amplitude modulada. A onda desta faixa reflete muito em obstáculos, assim pode-se escutar algumas emissoras de longo alcance, achando um canto da residência que seja mais adequado do que o outro. Faixa mais utilizadas para propagação musical devido à boa qualidade sonora. Existe propagação de longo alcance nesta faixa, mas é menos perceptível. Para uma melhor recepção, procure girar a antena telescópica na posição mais adequada. A maioria dos rádios portáteis não possui antena externa para FM. Semana que vem, vamos falar das ondas médias ou amplitude modulada. Ouça agora as grandes emissoras de rádio em FM que marcaram a história do rádio no Brasil. Uma nova maneira de amar. Good Times. Globo FM. 89, Eldorado FM. Toque de classe. Erika Love Touch. Sonho, magia e recordações. Atenção pro lançamento agora no Sweet Love. Ele já fez sucesso com Soul Amazing há um tempo atrás. Foi ótimo aqui com exclusividade aqui no São Paulo by Night. Muito obrigado, agora vai você daí. Nadir, lá de São Bernardo. Para Nadir de Santo André também. Momentos Manchete. Esse artigo sobre o FM que eu li agora há pouco foi publicado no site amantesdoradio.com.br. Por falar nisso, se você quer comprar o seu receptor de ondas curtas, antenas e acessórios em geral para a prática da rádio escuta e dexismo, faça uma visita no site www.amantesdoradio.com.br. Vamos agora mandar alô aqui para os nossos ouvintes. Alô para o pessoal do escotismo uberabense. Um abraço para todos os escoteiros aí da cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Ao chefe dos escoteiros, o Evani. Um abraço, ouvindo o programa da emissora Voz da Rússia, serviço de língua portuguesa. Abraços ao amigo Caio Lúcio Xavier, de Pedro Leopoldo, que vem colaborando com o nosso programa. Um alô para Fernando Martins, em Portugal, também acompanhando o nosso programa. Atenção aos clubes de rádio escutas e também os clubes de rádio amadores. O nosso programa está aberto para divulgar as ações dos clubes. Entre em contato com a gente pelo e-mail ondadx@yahoo.com.br. Escreva para o nosso programa Serviço em Língua Portuguesa da Voz da Rússia, Rua Piasca, número 25, CEP 25 115 326, Moscou, Rússia. Vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa Onda DX, o seu guia pelas ondas curtas. Um abraço de toda a redação da Voz da Rússia. Desejamos a você uma excelente noite. Fique em paz. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.